Padre, um abraço ao grupo de oração Santa Teresinha e para o Padre Ramiro, Marciano e Cristiano. Meu irmão, se você gosta do programa, torne-se sócio, mas sócio fiel, e não dê resto para Jesus. Mas dê o que você puder, e em tudo, faça o melhor que puder. Um abraço, Padre Reginaldo. Evangelizar é preciso. Deus seja louvado, querida. Deus a abençoe. Um abraço a todo o povo de Sorriso. Filhos queridos, povo amado de Deus. Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala, Senhor, fala, Senhor. É, são as próprias pessoas dando seu testemunho. Fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra é fonte. E nesta quinta-feira, Mateus 18, 21, 19 e 1. Mateus 18, 21, 19 a 1. Fala, Senhor. Perdão sem limites. Fala, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: não te digo até sete vezes, mas 70 vezes 7. O reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seu servo. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que ele fosse vendido com sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Então, este servo suplicou-lhe: dá-me um prazo e eu pagarei tudo. Assim que saiu dali, o servo perdoado encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários e cobrou-lhe a dívida. O outro pediu-lhe um prazo, mas este o lançou à prisão. O rei chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida. Não devias também compadecer de teu irmão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com a mesma medida com que medirmos, seremos medidos. Sério, não é? Repito, com a mesma medida com que medirmos, seremos medidos. Da mesma forma que perdoamos, seremos perdoados. Às vezes nós somos duros demais com as pessoas. Perdoar é uma obra. E outra obra é suportar com paciência o defeito dos outros. Suportar com paciência o defeito do próximo. E sabe, meus irmãos, por quê? Porque ninguém é perfeito. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando você pensar em se vingar de alguém, agir contra alguém, maledicência contra alguém, recriminação contra alguém, se coloque no lugar: Senhor, dai-me um coração disposto a perdoar. Dai-me um coração disposto a reconsiderar o erro. Um coração capaz de acolher. Senhor, tira essa dureza, essa dificuldade tão grande de perdoar a quem errou. Porque, Senhor, eu não sei, mas tira. Tem que perdoar. Esse é o caminho. Você já percebeu o evangelho de ontem? O evangelho de hoje fala do perdão. Inimigo perdoar. ao seu inimigo perdoar. Ouça o que diz esta canção. Porque Jesus perdoou. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Suportando toda a humilhação. Nessa Semana Nacional da Família, quando a igreja nos pede, Ele está no meio de nós, que tal colocar no meio de nós o perdão? Senhor Deus, nessa hora da misericórdia, amolecei o coração daqueles que estão insensíveis e não dispostos ao perdão. Que a tua misericórdia amoleça, dê sensibilidade e prontidão ao perdão. Senhor, é quinta-feira e na força da Eucaristia, em plena Semana Nacional da Família, abençoai os casais. Que essa lição do perdão comece dentro do casamento. Que essa lição do perdão comece na vida conjugal. Que os casais se perdoem e que o perdão cure como um bálsamo. Abençoai a água que será tomada, a água que será aspergida, e todos os objetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.